Eu já gravei até agora 4 LPs. Eu fiz 2 faixas. Mas nunca consegui gravar um disco eu mesmo, cantando tudo que é meu. Não consegui. Não consegui agora. A música deve ter mais ou menos 1 ano. Esse último vai sair agora em março, se Deus quiser. Pode falar DJ Bandeira, só no rap de primeira. Caixa bumbo, só sonzeira, pode crer, eu vim de lá. Se de qualquer maneira cê ouvir a track inteira e falar que é besteira, é porque cê não é de lá. Pode falar DJ Bandeira, só no rap de primeira. Caixa bumbo, só sonzeira, pode crer, eu vim de lá. Se de qualquer maneira cê ouvir a track inteira e falar que é besteira, é porque cê não é de lá. Eu vejo o sol nascer, eu vejo o sol se pôr, mas difícil é você ver o dia que eu não for compor com o coração. Claro que eu vou fazer isso, irmão, porque é assim que eu sou e esse é meu vício, então. Eu vim de lá sem pedigree, sou vira-lata. Tive que falar, tive que ouvir, que levar tapa. O caminho é longe pra chegar, já conferi no mapa. E se eu não puder pagar, nem dirigir, me joga embaixo da catraca. Faço isso pra que eu me certifique, que tudo que eu disser na letra eu acertifique. Na sua cabeça e quem sabe o rap fortifique a caminhada dos irmãos e assim mais forte fique. Globalização, a distância só no clique. Imaginação, os irmãos tudo no clipe. Mó disposição fazendo um hip hop chique pra ficar grandão, igual o Mob Dick. Pode pá DJ Bandeira, só no rap de primeira. Caixa bumbo, só sonzeira, pode crer, eu vim de lá. Se de qualquer maneira cê ouvir a track inteira e falar que é besteira, é porque cê não é de lá. Pode pá DJ Bandeira, só no rap de primeira. Caixa bumbo, só sonzeira, pode crer, eu vim de lá. Se de qualquer maneira cê ouvir a track inteira e falar que é besteira, é porque cê não é de lá. E se te olharem feio, é só pensamento alheio. Se cê é branco, pobre ou preto, o importante é saber da onde cê veio, pois o nosso valor tá nas nossas matrizes. Você pode ir onde for, mas não sai das raízes. Não importa o que você passe, se espreme, passo, passe, torce pra que o uniforme não amasse. 7 em ponto, bate o ponto, sim é claro, eu já tô pronto. Porque meu patrão não acredita nas desculpas que eu conto. E também não espero que acredite, meu salário pouco faz minha paciência ter limite. Tudo que eu faço aqui, não aprendi lá no colégio. Engolindo tanto sapo, meu humor já foi pro brejo. Mas no final do dia sinto que a missão já foi cumprida. Quem diria que essa estrada fosse tão comprida? Vamos comemorar, estouro o último champanhe. Sangue bom, eu vim de lá igual do útero da mãe. E pode pá DJ Bandeira, só no rap de primeira. Caixa bumbo, só sonzeira.